Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo, senhores? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, nas condições normais de temperatura e pressão, né? Quando não houver nenhuma alteração, nenhuma coisa diferente, segundas e sextas, às 20 horas. Aqui no Verdazo 1914, nosso canal do YouTube. YouTube. Boa noite a todos, amigos do chat. Deixo já informado desde já que o super chat está ativado. Podem tocar a guitarra aí à vontade, que é assim que vocês mantém o nosso canal ativo, vivo, forte e cada vez com mais recursos. É claro, a melhor forma de se tornar um parceiro do nosso projeto é se tornando padrinho. Vocês sabem, o link está aqui embaixo. Ah, é isso aí. Periscatio é o Verdazo, né? É mantido pela torcida do Palmeiras, patrocinado pela torcida do Palmeiras. Então você também pode ser um patrocinador, você pode também ser um responsável pelo nosso canal estar no ar, pelo nosso projeto, pelo nosso site e tudo mais que vem pela frente. Ó, quem tá achando que o volume tá baixo aí, aumenta o volume do celularzinho. Não tem jeito, cara. Sabe? É assim, cara. Vou aumentar o máximo que dá, tá? Se estourar a minha caixa aqui, vocês vão pagar? A minha mesa de som, vocês vão pagar? Tomara que paguem. Mas tudo bem, aumentei, tá? Agora não reclamem mais. Quem falou ovo? Ah, e quem vier com política vai dançar. De cara, de cara. Tá? Ih, tá dando eco. Deixa eu ver por quê. Por que que tá dando eco? Eco? Ou não está dando eco? Tá de boa? Podemos começar? Agora não vai mais dar eco. Muito bem. Então vamos em frente. Vamos lá. Vou botar, né, as figurinhas. Vamos botar aqui, ó, que bonitinho. Tá vendo? Cheio dos recursos, cheio dos negócios. É isso que o nosso canal pretende fazer cada vez mais, caprichar cada vez mais, fazer um negócio cada vez mais legal para vocês. Me perdoem por botar a cara do Margarida aqui, mas vocês vão ver que faz sentido. Rapaziada, é o seguinte. Vamos pensar no que o Palmeiras está jogando ultimamente. Nossos goleiros têm saído dos jogos de uniforme limpo. Palmeiras não está precisando fazer grandes. Os nossos goleiros não precisam fazer nenhum grande esforço para garantir nossas vitórias. E vamos combinar que nossos últimos jogos pelo Brasileirão foram contra o Grêmio, contra o São Paulo e contra o Cruzeiro. E foi 3-1, 2-0 e 2-0. Foram vitórias por dois gols, as duas. Não foi vitória apertada, segurando o resultado, aquele negócio no fim. Foi aquilo que eu escrevi semana passada. Esse escolarismo novo aí. Ele não é mais aquele escolarismo onde a gente terminava os jogos com o coração na mão. A gente termina os jogos tranquilo, igual os goleiros, né? Ninguém fica suado, com taquicardia, sabe? A gente não dá aquela bufada no final, tá, finalmente acabou. Não, é tranquilo de ganhar os jogos. Isso já seria legal por si, se a gente tivesse arbitragens decentes. O que é mais impressionante nesse time do Palmeiras é que a gente está ganhando de adversários difíceis. Então, repito, os três últimos jogos. Cruzeiro, tudo bem, time reserva, mas nosso também. Bambi e Grêmio. Ora, eu ouvi um pessoal falando aí mas que o Palmeiras está pegando só time fraco, porque teve sorte, porque não sei o quê. Mas e agora? Não tem mais o que falar, né? Ganhou de dois gols desses times e ganhou com erros grosseiros da arbitragem contra o Palmeiras. Tá, então vamos recapitular para não falar que eu tô louco. Ontem teve dois pênaltis pro Palmeiras que ele não deu. Tá? Um em cima do Luan, que na verdade daquilo foram dois pênaltis no mesmo lance. Acho que eles seguram o Gustavo Gomes e o Luan ao mesmo tempo, num escanteio ali, mas um abraço, sabe, um romântico até. Pessoal, né, a gauchada veio pra cima mesmo, sem dó. E depois teve um pênalti também, que eu até achei que tinha sido mais pênalti do que esse primeiro lance aí. Porque foi tanta bagunça na área que eu não tive tanta convicção. Porque, assim, você não tem onde fixar o olho, né? Você vê uma bagunçona ali e acaba não pegando o que foi. No replay ficou claro. Mas o segundo pênalti, que foi no segundo tempo, foi muito claro o abraço, assim. Foi pênalti, pênalti. E não deu também. Não lembro agora em quem foi. Acho que no Deyverson, não sei. Mas foi absurdo. Absurdo. Então, Margarida ontem apitou mal, como sempre. Irritou os jogadores do Grêmio também, além dos nossos. Irritou todo mundo, como sempre, né? Esse que tá na foto aí. No Dudu, né? O pênalti. Tá certo. Obrigado, Gui Ferraz. Então, muito ruim esse juiz. Muito ruim. Agora, teve o juiz também no jogo do Bambi, que teve aquele lance do Sidão, né? Aquilo lá a gente ainda pode falar que, puta, mas o Deyverson atrapalhou o Sidão. Na hora eu até falei isso. E depois eu fiquei pensando, falei, mas será que atrapalhou mesmo? Porque existe uma regra em que o goleiro, quando vai repor a bola, ele não pode ser atrapalhado. Mas será que ele foi atrapalhado pelo Deyverson? Porque depois se a gente vê por outro ângulo, o Deyverson não passa, sabe? Ele passa perto, mas eu acho mais que ele se distraiu, que ele assustou ao ver o Deyverson passando e soltou a bola. O Deyverson assim não ameaçou ele. No máximo que ele fez foi desviar a atenção. E, pô, desviar a atenção, eu acho que não tem nada contra a regra, na regra que diga que não pode. Então o Sidão soltou a bola. E aí o Deyverson pegou, chutou, e o Sidão defendeu com a mão fora da área. E evitou o gol, deveria ter sido expulso. Falta, né? E expulso. Então, um erro grosseiro. Mesmo assim, Palmeiras 2-0. Contra o Cruzeiro. Aquele pênalti ridículo que ele marcou do Gustavo Gomes fora da área, 1 metro fora da área. A arbitragem marcou pênalti para o Cruzeiro. Mesmo assim, o Palmeiras ganhou 3-1. E teve contra o Sport também, se você for ver no jogo anterior. Também, Palmeiras foi muito prejudicado pela arbitragem. Não em lances decisivos. Mas se a gente for lembrar o jogo. Os jogadores do esporte bateram, bateram, bateram, bateram à vontade. Assim, um negócio muito mais liberado do que o padrão que a gente vê no Campeonato Brasileiro, né? Normalmente os juízes coíbem o comportamento que o árbitro do jogo contra o esporte liberou. E liberou deles contra nós. Porque é só o Felipe Melo pegar na bola que ele já leva um cartão amarelo. Os jogadores do Sport bateram, bateram, bateram, bateram, bateram, à vontade, nada. E aí teve o gol do Gustavo Gomes, que a arbitragem não deu. E se o William não pega o rebote ali e põe pra rede, não ia ser gol. O Palmeiras ia ser roubado. Contra a arbitragem, Palmeiras 1-0. Mas esse foi suado. Esse foi suado. Mas vejam, isso foi há 4 jogos atrás e ainda teve jogo da Libertadores depois disso. Então, o Palmeiras, assim, de 4 jogos para cá, contando os mata-matas, atingiu um nível absurdo de competência e de competitividade. Então, o que a gente viu ontem nas mesas redondas era todo mundo já desistindo. Inclusive, teve a ESPN, que acho que é a emissora que mais combate o Palmeiras. Eles começaram. Eu não assisto, né? O pessoal manda o link. Então, tem esses links pirata aí que o pessoal faz no YouTube, que eles pegam o programa e colocam no canal pra, enfim. Tem uns canais do YouTube que fazem isso, né? Só vivem de republicar conteúdo da televisão. Então, aí me mandaram o link do Linha de Passe. E o apresentador, o William, ele começa, quando ele vai falar do Palmeiras, eu não sei, eu não vou lembrar exatamente o que ele usou, as palavras que ele usou, mas é algo mais ou menos assim. Ele olha para os componentes da mesa e fala: rapaziada, acho que chega, né? Acho que não dá mais para a gente ficar criticando, temos que bater palma pro Palmeiras. Sabe, meio que falando assim: meu, a gente bateu o que a gente pôde, mas não temos mais o que falar dos caras. Meu, a impressão que eu tive foi essa. Posso estar enganado. Mas a vontade que eu senti dos caras de criticarem foi realmente, sabe? E aí eles meio que. Puta, não tá dando, cara. Assim, não tem mais o que falar do Palmeiras. Os caras estão ganhando de todo mundo. Na chamada da Fox, os caras já começam naquela coisa sensacionalista, invencível. Mas, pô, pra um canal chegar e falar isso de um time, é porque, no mínimo, tá jogando bem pra cacete. E o Palmeiras tá jogando muito bem. Chega de achar defeitos, né? Disse o nosso amigo canábico aqui. Chega de achar defeito, né? Não dá. Não dá mais. Vai convencer ninguém, né? A gente vai falar: ah, mas a calça do Filipão tá muito larga. Sabe? Só se começaria a falar esse tipo de coisa, porque não dá mais. Então, assim, o Palmeiras tá jogando muita bola. Então, pode vir juiz, pode vir o time que quiser, que o Palmeiras vai dar trabalho. Tá? Não tem como não falar hoje que o Palmeiras não entra com possibilidade de ganhar qualquer jogo, possibilidade, né? Não existe mais aquele jogo que ele fala assim: ah, bom, nós vamos jogar aquele jogo ali, o empatinho, sabe? Se a gente se fechava, não, o Palmeiras entra para ganhar todo o jogo, em casa, fora, contra o último, contra o vice-líder. O Palmeiras entra para ganhar todo o jogo, hoje, hoje, hoje. O futebol muda muito rápido, mas o nível de confiança que esses jogadores estão. Mas nem juiz está dando conta. Então eu lembro da. Vocês lembram do caso do Edilson Pereira de Carvalho? 2005, que deu o título pro Corinthians, né? Que mandou voltar um monte de jogo. Ele tava. Eu lembro de um depoimento do Edilson. Um dos jogos que ele tava na gaveta. Foi o jogo Juventude Figueirense. Em Caxias. Posso estar enganado quanto aos times, mas eu tenho quase certeza que foi Juventude e Figueirense. E que ele fala assim: olha, eu tinha que fazer o resultado para o Juventude, mas não consegui, porque o Edmundo estava jogando muito. E na época o Edmundo estava no Figueirense. Foi um ano antes do Edmundo vir pro Palmeiras, né? Ele voltou em 2006 pro Palmeiras. Aliás, esse foi um dos jogos que chamou muito a atenção do Palmeiras, né? Então o Edmundo acabou com o jogo, o Figueirense ganhou do Juventude e o Edilson não conseguiu fazer o resultado nesse jogo. Então ele falou no depoimento. Então essa é a impressão que a gente tem, que nem os juízes estão falando assim, ó, não dá, não tá dando pra roubar o Palmeiras. Os caras estão muito... A gente rouba, rouba, rouba, eles ganham. Então, vai fazer o quê? Então, é muito bom a gente ter essa... É muito bom torcer pra um time chato que nem tá sendo esse Palmeiras, né? Um time muito competente. E aí, por que que chega nesse nível de competitividade? Os jogadores são bons. É um combo, gente. Não existe uma razão. O povo adora achar uma razão. Não, eu já sei qual é o segredo. O segredo é tal coisa. Não, o segredo é aquele outro. Não, não existe um segredo. Existe uma combinação de fatores. Então, qual é essa combinação do Palmeiras? O que está dando tão certo no Palmeiras? Bom, primeiro, os jogadores são bons. Primeiro, você não vai conseguir fazer um time tão competitivo assim com jogadores mais ou menos. Ou com jogadores um ou outro bom e o resto ali, sabe, preencher. Não. Nossos jogadores, todos são bons. Todos são, no mínimo, acima da média. Vários são muito, muito bons. Então, começa por aí. Agora, isso basta? Não, isso não basta. Se não der a liga, não acontece nada. O Filipão conseguiu dar a liga. Na verdade, se vocês querem saber, eu acho que até o Roger tinha conseguido isso. Só que faltava outros ingredientes que o Filipão conseguiu dar. Confiança. Unidade. Ele conseguiu fazer todos se sentirem úteis. E claro, e ele fez ajustes táticos que o Roger não conseguia fazer. Então junta tudo isso. Torcida enchendo o estádio todo jogo. A receita, né? É difícil dar errado. E aí um cara como o Filipão, né? Com a presença do Filipão, com a... Tá aí. Pode vir juiz, cara. Pode vir com o que quiser. No brasileiro eu acho difícil tirarem. Agora, na Libertadores, aí é outra coisa. Aí a gente vai jogar com a Orcrim de Buenos Aires. E os caras na Libertadores, eles não vêm pra brincadeira. Então vai ser complicado. Então o Palmeiras vai ter que jogar no mesmo nível que tá jogando contra São Paulo, Grêmio, Cruzeiro. Vai ter que jogar contra o Boca Juniors. Porque vai ter que ganhar do Boca, vai ter que ganhar da Bomboneira e vai ter que ganhar da arbitragem. Coisa que em 2001 não conseguiu fazer. E em 2000 também não. Então vai ter que fazer esse ano. Então vamos para a briga. Certo, pessoal? Muito bem. Próximo assunto. Vamos passar, vamos em frente. Vamos lá. Sai daqui, Margarida. Ah, o Felipe Gustavo tá falando que tá baixo. Bicho, não tá, meu. Não é possível. Eu não tenho mais o que fazer. Ó, vamos testar aqui. Melhorou? Tá melhor agora? Tá muito baixo? Não é possível. Pera aí, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Tá. Não é possível que esteja tão baixo. Ó, vamos lá. Vou mexer num negócio aqui. Vamos ver. Melhorou? Melhorou? Falem se melhorou. Eu já ouvi no dia seguinte. Aqui tá bom. Eu mexi agora. Melhorou? Não melhorou. Aqui sai, entra de novo. Tá louco? A guitarra tocou muito alta. Melhorou. Ah, estão falando que melhorou. Pouco. Então dá para melhorar mais. Vamos mexer mais. Vocês vão me ajudando aqui, é sério, porque essa ferramenta ela é nova. E às vezes eu não sei exatamente o que fazer. Vamos ver se agora melhora. Agora dei outra aumentada aqui. E aí? E agora? Eu tô de folha de guitarra. É que tem diferença, né? Então quando toca a guitarra fica essa coisa louca. Então eu vou baixar a guitarra também. Vamos lá, para ver se equilibra. Depois a gente volta aqui aos assuntos. Aí, pronto. Também já diminui a guitarra, ela vai equilibrar agora com o microfone. Melhor. Tá melhor, tá melhorando aos poucos. Esse negócio de aumentar mais, eu tenho medo de estourar a minha mesa de som aqui. A guitarra tá muito louca. Tá bom, sim. Tá melhor, segue o barco? Então segue o barco, vamos em frente. Então já aprendi mais um controle novo aqui, tá vendo? Vamos em frente. Tô tentando melhorar, caralho. Eu tento. Vamos em frente. O que eu queria falar é sobre uma possibilidade que está sendo sempre discutida nos bastidores do Palmeiras, que é o... Alguém faz aí um superchat aí de um centavo aí só para tocar guitarra para ver se não ficou muito louco aí o negócio. Vamos lá. Ou então faça um de mais de um centavo também, né? Também não, né? Não vai morrer ninguém. Então vamos lá, vamos começar. Assunto, bastidores. Vamos botar grama artificial no Palmeiras. Não é nada sério, não é nada que está sendo discutido, sabe, com vamos mudar esse negócio. Agora tocou a guitarra. Vocês falam aí se estourou a orelha de vocês ou não. Toca Raul. Por quê? Porque um grande abraço pro Primolato e pro Fábio Ferreira. Por que que isso acontece? Porque o Allianz Parque tem uma deficiência na iluminação que faz com que a grama nunca esteja como a gente gostaria que estivesse, faz com que a grama nunca esteja à altura do estádio, né? Eu acho que se você for perguntar para 10 frequentadores do Allianz Parque qual é o ponto mais fraco do Allianz Parque, é o gramado. Não tem a dúvida, né? 9 entre 10 vão falar isso. E aí muito se fala de fazer uma solução de grama artificial que vai ajudar essa questão do gramado ruim por causa da falta de iluminação natural, porque a cobertura tapa, né? Ela, mesmo que ela seja translúcida, ela acaba não permitindo que a grama tome o sol que deveria tomar para ficar bacana. E tem a questão dos shows, né? Tem muito show no Allianz Parque e tem que ter mesmo. Faz parte da natureza do projeto do Allianz Parque. E quando acaba um show, e aí a W Torre até ela procura fazer vários shows seguidos para não ficar monta, desmonta. Então faz uns 4, 5 shows seguidos, o Palmeiras perde 2, 3 jogos, depois volta. Aí só quando volta a grama tá um horror, né? Tá horrível. E aí, colocando o gramado artificial, isso talvez melhore. Só que tem um problema. A grama artificial, ela muda demais a natureza do jogo. Dá para fazer um paralelo com quem gosta de tênis, a diferença absurda que tem um jogo de tênis no, na quadra de saibro e numa quadra com piso grama, por exemplo, e também a diferença que tem dessas duas com o piso rápido, né, com o piso de cimento. Ou sei lá, os revestimentos que ele põe, que eles põem em cima da quadra. Mas o fato é que fica dá uma diferença muito grande. Então a gente vê jogar um pouco suspense. É um clássico, né? Então a gente vê claramente quando tem jogo na Arena da Baixada, que é um estádio onde tem a grama sintética, tem outros campos com grama sintética no Brasil, mas campos menores, né? Por exemplo, o campo de Taboão da Serra, no Rio Grande do Sul, na Copa São Paulo, tem lá um estádio que é também grama sintética. Na Copa São Paulo, não. Naquela Copa RS, né? Aquela Copa Ipiranga de sub-20. Copa São Paulo, óbvio, aqui em São Paulo. Então a gente vê, quando tem jogo nesses campos de gramado sintético, o jogo é diferente. A bola quica diferente. Então, se a gente tivesse uma porrada de campos sintéticos, de gramados sintéticos no Brasil, aí os jogadores seriam obrigados a se adaptar a todos. Então, eles jogariam várias vezes em grama sintética e aí eles se adaptariam. O que acontece no Campeonato Brasileiro? Só tem um time que tem a grama sintética, que é o Atlético Paranaense. Tá aí a foto no. Aqui no. Né? Aqui. Então só tem um time que tem o gramado sintético. Os jogadores do Atlético Paranaense se habituam bastante a jogar no seu próprio estádio. E os jogadores de todos os outros times só jogam uma vez por ano lá. E quando vão jogar lá, é muito diferente para os jogadores de fora. Para os jogadores do Atlético, eles se habituam a jogar nas duas formas. Porque eles jogam metade dos jogos no sintético, metade dos jogos no natural. Então eles. É que nem o jogador de tênis que se habitua rapidamente a um tipo de quadra, outro tipo de quadra. No caso dos jogadores visitantes, eles não têm como se acostumar ao gramado sintético, porque eles só jogam lá uma vez por ano. Ou no caso dos paranaenses, talvez duas, no máximo. Ou então quem enfrenta eles na Copa do Brasil, tá bom, duas, mas é mesmo assim é muito pouco. Então o Atlético Paranaense claramente leva vantagem por ter esse gramado diferente. Ah, mas o que é diferente? Pô, é claro. Assim, tem gente que fala assim que é muito melhor porque a bola rola. Não, a bola rola. Bonita. Ela não pula. Só que a trajetória da bola, primeiro, a velocidade é diferente. Quando você dá um passe na grama, a velocidade da bola é uma. Quando você dá um passe no gramado sintético, a velocidade é outra. É que nem quando a grama tá molhada, muda a velocidade do jogo. Mas, pô, você não vai encrencar com São Pedro. Chuva faz parte, né? Ter ou não ter chuva. Mas o gramado sintético também faz parte. Faz, porque a FIFA aprovou. O Atlético Paranaense não está errado. Eu não estou condenando o Atlético Paranaense, nem acusando o Atlético Paranaense de ser ladrão, de estar roubando, de estar levando uma vantagem indevida. O Atlético Paranaense está levando uma vantagem. Isso é claro. Mas de onde eu tiro isso? Veja o aproveitamento do Atlético Paranaense em casa e o aproveitamento do Atlético Paranaense fora de casa. Ei, mas todos têm o aproveitamento em casa melhor. Claro, todos têm. Mas a diferença entre o aproveitamento em casa do Atlético Paranaense e fora é muito grande. O Atlético Paranaense ganha 75% dos pontos em casa. Fora de casa, o Atlético Paranaense ganha 11% dos pontos. Então, por que será que é um time tão bom? Olha, nem é tão bom. 75 dentro de casa é normal. A verdade é que o time do Atlético Paranaense é um time fraco. Porque fora de casa só ganha 11%. Isso mostra o quanto é um time fraco. Só que quando chega para jogar em casa, ele recupera um pouco os pontos que perde fora. Por quê? Porque tem essa vantagem de jogar num terreno que conhece mais. Então, o que que é diferente? O kick da bola é diferente. Então, é muito claro quando dá um balão para frente, o goleiro dá aquela quebrada na bola, o zagueiro dá uma quebrada na bola, a bola vai quicar no chão. Os zagueiros do Atlético Paranaense, da defesa, os zagueiros do Atlético, eles sabem muito melhor que o atacante onde a bola vai depois que ela quica, porque ele já está acostumado. Então, o atacante do adversário, visitante, ele corre já condicionado à bola e ao que ele está acostumado no gramado natural. No sintético é diferente. O cara corre ou ele corre de menos, ou ele corre demais, ou ele corre, né? Não quica direito. Não quica como todo mundo está acostumado. Os jogadores do Atlético sabem o que vai acontecer. Os visitantes perdem. É a mesma coisa do tenista, né? Naquelas quadras diferentes. Quando quica, o comportamento da bola, quando ela quica, é diferente. Rolando, a mesma coisa. Você dá um passe, mete um, né, um passe longo, a bola faz a curva. A curva no gramado sintético é diferente da curva no gramado normal. Então, às vezes, o jogador acha que a bola vai sair. Ela faz a curva e entra no campo de novo. Isso, é que eu tô falando, não tô inventando. Eu reparo isso quando tem jogo lá na Arena da Baixada. Então os caras levam vantagem. Repito, não estou acusando o Atlético Paranaense de levar nenhuma vantagem indevida. A regra determina que pode. Tem uma determinação da FIFA, especificações. O Atlético atende a todas elas. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, depois de toda essa reflexão: vale a pena o Palmeiras pensar em colocar grama artificial no Allianz Parque, diante de toda essa diferença que a gente verifica nos jogos? Porque eu acho o seguinte: o Atlético pode não estar roubando, pode não estar fazendo nada indevido. Mas esportivamente não é bacana. Porque a gente sabe que eles estão ganhando os jogos pela diferença de gramado e não pela bola que jogam. Eles adquirem uma vantagem que só eles têm. Como eu disse, se tivesse vários campos assim, então o Palmeiras pode ser o segundo, se fizer, de repente essa vantagem acaba. Quanto mais tiver, menos vantagem tem os times que jogam com gramado sintético. Mas será que é bonito? Será que a gente vai ficar satisfeito de, pô, começar a ganhar mais campeonato ainda? Mas, pô, tem o gramado sintético. O jogo fica diferente. O jogo não fica nem mais bonito nem mais feio, fica diferente. É como se fosse outro jogo. Um futebol, sei lá, futebol linha. É diferente, é outra coisa, cara. Então, não sei. Eu queria ver aí o que que vocês pensam a respeito disso. Agora, eu coloquei isso daí no Twitter hoje à tarde. Veio um monte de torcedor do Atlético Paranaense. Encheu o saco. Primeiro que não entendem que eu não estava criticando o Atlético Paranaense. Eu estava fazendo uma constatação da vantagem que o Atlético leva por ter esse gramado. Leva vantagem, indiscutível. Ai, mas culpa era do Fernando Diniz, que o Atlético. Não, que tem a ver o Fernando Diniz, cara, sabe? Os argumentos estão idiotas. Ai, mas a FIFA permite. Beleza, a FIFA permite. Eu não estou falando que o Atlético está levando vantagem indevida. Agora, não dá para negar que leva vantagem. Esse é o ponto. A vantagem, o desempenho que o Atlético Paranaense tem em sua casa. Não é porque joga bem, porque a torcida, porque. Pode até ser, como todos os times jogam melhor em casa e tem um desempenho superior em casa em relação ao que tem fora. Mas o do Atlético é muito maior. Tá claro. É claro que tem um fator diferente. E é claro que é o gramado, né? Por favor. Vamos lá? Não é vantagem alguma, deixe disso. Engenharia Florestal, por favor. Por favor. Respeita. Tá? Respeita. Você pode não concordar. Agora falar deixa disso, não. Em vez de falar deixa disso, né, não leva e pronto. Você fala por que que você acha que não leva. Tá? Então respeita. Vamos lá. Quero perguntas. Vamos colocar aqui o nosso amigo. Vocês. Aqui, que bonitos. Aqui estão vocês. Vamos ver se o dromedário está. Aqui, muito bem. Diferença da grama sintética para a grama mista. Eu sei pouco sobre isso, perguntou Saulo Meirelles. Grama mista é no gramado do Taquerão, tá? Orcrim. Lá é um grama, é assim, eles entrelaçam grama natural. Eu não sei como faz isso. É grama natural misturado com grama sintética. Eu não sei como faz isso. Não sei, entrelaçamento. Mas enfim, o que eu entendo é isso. É que é metade grama sintética, metade grama natural. O gramado do Corinthians de fato é muito bom. Muito bom. Só que ele escorrega muito. O Henrico Casella, ele está falando da arbitragem. Ele fala assim. Ele pergunta se eu estranho a quantidade de amarelos dados ao Palmeiras. Nosso time não é o mais violento, mas parece ser muito fácil amarelar o jogador palmeirense. Claro. Eu não tenho dúvida. É que aí falam que a gente é louco, que a gente é, né, clubista. Claro que eu sou clubista, mas isso não me impede de ter essa mesma impressão. A gente vê pelos números. Palmeiras é o time que mais leva cartão amarelo. Aí alguém pode pegar aquela foto do Gustavo Gomes de ontem e falar, ah, tá vendo? Pô, mas não é o padrão, né? Deu uma pegada no Marinho, levantou o Marinho. Aliás, foi igualzinho aquele que ele fez no Tevez, quando ele jogava na Argentina. Logo que contrataram o Gustavo Gomes, dos gifs que mais bombou na internet é a pegada que ele dá no Tevez, na Bomboneira. Igualzinho o lance do Marinho ontem. É igualzinho. Aliás, queria que alguém fizesse uma, sabe, uma comparação, sabe, botasse uma depois da outra, uma do lado da outra, sei lá. Ia ser bem divertido de ver. Claro, não foi um lance bonito. Foi uma falta forte. Engraçado que levanta o jogador, mas se você for ver a pancada, ele não tá com o pé firmado no chão. Até por isso, a perna, né, ele dá uma piruleta no ar. Por quê? Porque ele não tá apoiado. Se ele tivesse apoiado, aí sim, aí ia ser um negócio feio. Mas parece que ele sabe pegar, né? Deu bem dado. Mas não é padrão. Então ele levou cartão amarelo pela falta, ok. Mas se você for ver o número de amarelos, por exemplo, o Deyverson. O Deyverson leva uns amarelos que não tem nada a ver. Sabe? Os juízes dão amarelo assim. É exatamente o que você falou, Henrico. Eles dão amarelo pro Palmeiras com muita facilidade. E o contrário parece ser. O inverso parece ser verdadeiro também. Adversário do Palmeiras para levar amarelo é muito difícil. Então, por que isso? Né? Então a gente percebe uma tendência da arbitragem contra o Palmeiras. Não bastasse os erros capitais que eu mencionei no início, né? Só nos últimos quatro jogos, se a gente for pegar jogos pra trás, Nossa Senhora, né? E fui falar do Gustavo Gomes, apareceu o presidente do fã-clube, né? Que é o Ruben Aite. O Ruben Aite já disse que não. Foi nada. O Margarida roubou. Muito bem, Ruben Aite. Mas é claro que a gente percebe essa má vontade. E aí a gente pergunta, né? É a pergunta que a gente sempre faz. O que o nosso presidente está fazendo nos bastidores? O que que o presidente do Palmeiras está fazendo para proteger o Palmeiras dos bastidores? Ó, vai vir o Boca Juniors aí. Não adianta nada a gente jogar, vir o juiz e eliminar a gente. Como aconteceu na Copa do Brasil. Aliás, já vou falar. O Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil. Tá tudo desde o comecinho armado pro Corinthians ganhar essa Copa do Brasil, ganhar os 50 milhões. Tá? Então, desde o começo. Então, o Cruzeiro ganhou de 1 a 0, vai ser roubado. Corinthians vai ganhar de um jeito ou de outro. Vai ganhar. Com esse time feio, com esse time horroroso que o Corinthians tem, que não ganha de ninguém no brasileiro, que já está lutando contra o rebaixamento no brasileiro, vai ganhar a Copa do Brasil. Roubado. O Cruzeiro vai ser assaltado no Itaquerão. Tô falando. Vai ser assaltado. Vamos lá, vamos em frente. O Filipão, ó, verde palestra. Um abraço para o Cristiano Andrade. Se eu já falei dos quartis de pontos, não, eu escrevi. Esse é o tipo de assunto que é muito mais fácil ler. Um grande abraço aí pro Torelli. A guitarra ficou boa? A altura da guitarra? Melhorou? Vocês não estão mais estourando os tímpanos aí? Então, beleza. Tomara que sim. Falem, falem. É isso, eu preciso de ajuda de vocês. Então, o Verde Palestra pergunta o que eu achei do Filipão Torelli, né? Fez o superchat. O que que eu achei do Filipão citar na entrevista que o relator do caso Mike e Diogo falava muito em Flamengo. Gente, vocês ainda não pararam de se surpreender com a flamenguização dos auditores do STJD? Um abraço para o Flávio F, que também fez aí um super. Então vocês não pararam de se surpreender? Vocês não lembram do caso do Wagner Love? Que ele falou que se o Wagner Love estava no Palmeiras em 2009, aí teve um julgamento e ele foi condenado, teve que pegar aí uns jogos de suspensão. Aí o auditor flamenguista falou assim: "É, se essas suas trancinhas fossem rubro-negras, aí a conversa seria diferente", algo assim ele falou. Pô, o tribunal é lá no Rio, né, na Barra da Tijuca. É Flamengo, meu irmão. Pô, Mingão. Então, aí, só voltando na pergunta do Cristiano Andrade, os quartis é aquele assunto que é muito melhor ir lá no blog e ler, porque tem tabela, tem uma série de recursos visuais que precisa, né, para acompanhar e entender melhor. Então, por isso que eu não abordei ele aqui. E o Torelli falou que se o Felipe Melo espirrar forte, se espirrar forte, toma amarelo. Não, se ele espirrar simplesmente, ele já toma um amarelo. Aliás, ele toma amarelo. Ponto. Felipe Melo, tá aqui seu amarelo. Tá? Você não merece ainda, mas vai merecer. Então toma aqui, já fica dado, né? Pra adiantar. Parece que é isso. Muito bem. Mas aí ele fala assim: por que que o auditor ficava falando tanto em Flamengo? Ficou muito, muito claro isso quando eles puniram o Palmeiras em 50 mil pelos incidentes supostos lá no Mineirão, no jogo da Copa do Brasil. Os auditores falavam assim: "É, a torcida do Palmeiras é reincidente. Quem não lembra daqueles incidentes no jogo contra o Flamengo em 2016? É, porra, né? A referência do cara é o jogo contra o Flamengo. Por quê? Porque é o que está na memória dele. Porque o cara é flamenguista. Teve treta agora do Flamengo no Fla-Flu. Será que eles vão julgar o Flamengo e também considerar o Flamengo reincidente por causa daquele jogo em 2016 em Brasília? Ou eles vão esquecer isso? O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Torelli acabou de fazer mais um superchat aqui, diz que o caso do Gustavo Scarpa deu puta de um trabalho, e deu mesmo, é lá no Rio, cara. Né? Se não é Flamengo é Fluminense, e assim vai. O Flávio F tá falando que o Marcelo Oliveira também bateu muito e quase não toma cartão. O Marcelo Oliveira, o TV Palmeiras, né? Mas esse é o estilo dele. Ele é um jogador viril, ele chega forte, chega duro. Era assim aqui, quando jogava aqui. Mas o que deixa a gente atônito são os critérios, né? Aqui ele levava cartão pra caramba. Agora não leva mais, não sei por quê. Bom, na verdade, todos sabemos, né? O Fábio Queiroz levanta uma questão muito, muito interessante. O dromedário. Ele tá aqui na foto, inclusive, né? Vocês estão vendo aqui? Ah, tá aqui. Não, aqui. Olha o Fábio Queiroz aqui. Ô, Fábio Queiroz, tudo bem? Mas boa sua pergunta. Se esses erros contra o Palmeiras, eles podem ser uma espécie de retaliação por conta das reclamações que o Palmeiras faz, contra a falta de qualidade da arbitragem. É o Tostines, né? O que que vem primeiro? O Palmeiras reclama, daí eles retaliam e erram contra nós, ou eles erram contra nós e o Palmeiras reclama? Quer dizer, é claro que existe uma predisposição contra o Palmeiras. Por quê? Não sei. Tá claro. Rodrigo Barreiro disse que a guitarra acordou a filha. Ah, meu. Aí você quer me deixar com, né? Quer que eu tire a guitarra? Você tá usando um subterfúgio para que eu tire a guitarra porque você deixou um negócio alto aí com a sua filha dormindo. Põe o fone. Se tua filha dormindo e vai ouvir o Periscatio sem o fone e vai falar que a culpa é minha. Animal de teta. Então, é assim. Isso, inclusive, influencia não só o Maurício Gagliotti, o Paulo Nobre também tinha uma certa tendência a. Quem não lembra dele falando assim? Não, eu não falo de arbitragem, eu não falo de arbitragem. O Filipão também faz isso, eu não falo de arbitragem. Por quê? Porque eles sabem que quando o time reclama muito de arbitragem, a arbitragem retalia mais ainda. Então é o tipo de coisa que se resolve em bastidor. Então reclamar publicamente de arbitragem, assim, tem que ser em casos específicos. Então tem que saber a hora de fazer a reclamação pública. Agora, reclamar todo jogo, todo jogo, todo jogo, quem tem que fazer somos nós, torcida, não o clube. Então, o clube tem que saber a hora certa de fazer a manifestação publicamente. E agora, tem que ser forte no bastidor. Como faz isso? Não sei. Sempre vou deixar isso claro para vocês. Existe bastidor? Existe, não é lenda. Como resolve? Não sei. É só quem participa do jogo que sabe. O Fábio Leguete disse para colocar um som de dromedário no. Quem tiver aí um som de dromedário aí, sei lá, um MP3 aí, pode me mandar no e-mail contato.verdazo@gmail, contato.verdazo@gmail. Me manda aí um som do dromedário grunhindo que eu vou botar no superchat aqui, tá? O Matheus Viol diz que o Sport TV não transmite mais jogo do Palmeiras. Isso pode ser birra. Eu não sei se é birra, mas eu acho que é aquela coisa de valorizar o produto próprio. Então, realmente está difícil de passar jogo do Palmeiras no Sport TV. Se não passa ao vivo na Globo, é só no pay-per-view. No Sport TV mesmo fica difícil. Por quê? Porque o Palmeiras já assinou com o Sport Interativo, a Turner, né? Então, acho meio natural que isso aconteça. Rodrigo Macedo pergunta se eu tenho evidência que prejudica o desempenho fora. Não entendi o que você falou. O jogo fica mais desgastante com o sintético. Não sei se fica mais desgastante. Você tem evidência disso? O que eu estou falando é de resultado, cara, de número. A evidência que eu tenho é estatística. É só você pegar resultados do Atlético Paranaense em casa, 75%. Resultados do Atlético Paranaense fora, 11%. Que time que tem uma discrepância tão grande de resultado em casa e resultado fora? Essa é a evidência, é claríssima. João Frederici. Mesmo com a reunião com a CBF, não surtiu o efeito. Não mesmo. Não mesmo. Então, o que que o presidente fez? Ah, eu vou lá na CBF. Chamou a imprensa e falou: olha, estou indo na CBF. Aí foi na CBF, saiu da CBF. Imprensa, eu fui na CBF, fiquei 5 horas lá sentado com uma reunião pedindo melhorias na arbitragem. Eu acho divertido isso, engraçado. Você precisa de 5 horas para pedir melhorias na arbitragem? O que que você fala tanto em 5 horas? Será que pegou vídeo, mostrou um por um, ó, errou aqui, errou aqui, errou ali, errou ali. Será que fez isso? Demora 5 horas, né? Pô, estranho uma reunião de 5 horas para falar desse assunto, mas enfim, disse que ficou 5 horas. O que aconteceu? O Palmeiras continua sendo roubado. Eu listei aqui nos últimos 4 jogos, o Palmeiras foi roubado em todos. Em todos. Ganhou porque tá jogando muito. Como é gostoso torcer para um time, né, jogando desse jeito. Mas isso pode custar mais um campeonato. Já custou a Copa do Brasil e pode custar a Libertadores. O brasileiro é mais difícil tirarem desse jeito. Mas ano passado eles conseguiram. Lembrem-se disso. Ano passado, nos pontos corridos, o Corinthians ganhou roubado porque roubaram a gente 2 jogos seguidos. Sendo que um foi o confronto direto contra o Corinthians. A gente não pode esquecer disso nunca. A gente não pode deixar isso morrer. Isso aconteceu. Não é invenção, não é miragem, não é ilusão. Aconteceu. Roubaram o Palmeiras nos pontos corridos. Que é difícil, mas certas situações consegue-se fazer isso. E olha, a gente tem um confronto direto com o Flamengo agora. Tá? O que falta para o Nico Freire? Pergunta o Gustavo Butcher. Que é padrinho. Um dos mais antigos, inclusive. Mas eu nunca acerto o nome dele, né? Cara, o Nico Freire hoje ele parece estar em quinto lugar. E o que falta para ele é treinar melhor do que pelo menos um dos 4 que estão jogando, que estão fazendo o revezamento. Né? Ao lado dele, inclusive, tem o Pedrão, também esperando uma chance. Então é isso que falta para o Nico Freire. Falta um deles se machucar, falta isso. Agora, eu não sei exatamente que tipo de deficiência técnica, onde ele pode melhorar, aonde que ele é tão pior que os outros, ou se de repente não é tão pior assim, é simplesmente pior. Os outros é que são melhores, ele é bom, mas os outros são melhores, eu não sei. Sabe como que eu vou saber isso? Quando a gente chegar nos 1000 padrinhos. Quando eu conseguir, finalmente, deixar o meu emprego no escritório, e trabalhar só para o nosso projeto aqui. Mas para isso eu preciso de 1000 padrinhos. Eu preciso de estabilidade financeira. Eu preciso que pelo menos 1000 pessoas falem: eu estou dentro desse projeto aqui. Eu vou fazer a mídia palestrina crescer. Eu vou fazer um cara que é palmeirense me dar as notícias. Porque hoje a gente depende de empresas. Globo, UOL, ESPN... Fox, Esporte Interativo, o que vocês quiserem. A gente depende de empresas, de redações, e a gente sabe qual é a tendência dessas redações. Então vocês que sabem, se vocês querem continuar tendo informação vinda desses caras, ou se vocês querem informação palmeirense. A minha proposta é seríssima. Há 12 anos eu estou fazendo esse trabalho. Eu vou fazer, estou fazendo, desenvolvendo um projeto, um canal de palmeirense para palmeirense, onde vai ter repórter. A gente já está fazendo transmissão de jogo. Né? Agora a gente vai cobrir o dia a dia também. Só que para isso a gente precisa do quê? De suporte financeiro. Para ter um palmeirense lá dentro fazendo isso. Quem vai ser esse cara? Eu? Eu vou lá. Eu vou lá, vou pegar todas as informações, vou revirar aquilo e vou trazer informação para vocês. Sem maldade, sem veneninho escorrendo. Então aconteceu um negócio lá na academia de futebol? Tá aqui a informação. Palmeirense. Porque se a informação que vem de um corintiano, vai vir com aquele veneno. Vai vir com aquele exagero. Ou se a coisa é boa, vai vir com aquele viés. Ah, mas não é tão bom assim. Então, vocês vão ter uma informação clubista, mas sabendo que é clubista. Aí vocês dão desconto se vocês quiserem. Pô, mas o Conrado é palmeirense. O Conrado é palmeirense. Então ele tá exagerando, ele tá dando uma coxambrada, porque... Mas vocês vão saber disso. É diferente de quando vocês veem um repórter falando, você não sabe se o cara é palmeirense, se ele é corintiano, se ele é São Paulino, então se ele está sendo honesto ou se ele está sendo clubista. Então eu prefiro, eu gostaria de ter sempre o viés de quem está falando comigo. Aí pelo menos eu falo assim, não, esse cara aí, eu, né, eu já nem dou bola porque ele fala, tipo o Juca Kfouri. A gente sabe que ele é corintiano, ele é assumido corintiano. Então o que ele fala, a gente já fala, pô, mas ele está falando isso porque ele é corintiano. Mourão, mesma coisa, né? Por muito tempo escondeu, depois, só Flamengo, depois que pegaram ele lá no estádio. Então agora não tem desculpa, né? Quando ele começa a falar, fazer aquela careta quando fala do Palmeiras, ele fala, pô, é flamenguista. Flamenguista que tá, tem uma mágoa muito grande desde 1979 com o Palmeiras. Quando o Palmeiras enfiou 4-1 no Flamengo, no Maracanã. Que ele estava no estádio, ele já contou essa história, que ficou traumatizado. E até hoje. Então, eu estou falando tudo isso por causa da pergunta do Nico Freire. Eu não sei, mas se eu tivesse lá, eu saberia. Aí eu chegaria para você e falava: Ó, o Nico Freire não é titular porque ele é assim, assim, assim. Ou porque ele joga muito bem, mas é que os outros estão jogando muito. Hoje eu não sei te dizer. Entendeu, Gustavo? Então, é por isso. Então, se você quer ajudar esse dia a chegar mais rápido, e todos nós queremos, todos os quase 500 padrinhos em que já somos, a gente quer chegar no 1.000. Então, se você pode ajudar isso, você que ainda não é padrinho, você pode se juntar a nós, participar dos churrascos, participar do grupo do WhatsApp, participar dos eventos, tudo que envolve o nosso projeto. E vai fazer um monte de amigo, porque nosso projeto é muito bacana também por isso. E ajudar a gente a dar esse passo maior e criar um canal de mídia palmeirense completo, feito de palmeirense para palmeirense, para vocês largarem de vez essa mídia. Não precisamos mais da mídia. Só temos a mídia palestrina para fazer isso e o Verdazo é um desses canais. Tá certo? Então, tá aqui embaixo. www.padrim.com.br/Verdazo. É ali que você vai se tornar um padrinho do site. Ah, quanto eu gasto? Quanto você quiser, cara. Na verdade, você não gasta, você investe. Porque você está gastando um negócio que é para você. Isso vai retornar para você. Então, essa é a minha proposta para vocês. Tem abraço? Tem abraço ou não tem abraço? Não tem abraço? Então, tem aqui um abraço para o Fábio Scaravelli de Itu. O Fábio Queiroz falou assim: primeiro vou virar avante, depois padrinho. Correto. Correto. Corretíssimo. Primeiro virar avante. Tá? Quem não é avante tem que ser avante. Isso é mais importante do que ajudar a ter um canal de mídia palestrina. Ajudar o Palmeiras. Aí você ajuda o avante e depois você ajuda o canal que você gosta mais. Eu me coloco a essa disposição. Repito, aqui não é aventureiro, tá? São 12 anos fazendo isso, tá? Felipe Augusto quer um abraço para ele e para a noiva Thay. Armando de Mônaco, meu amigo Armando, do Fanfula, que é um dos poucos grupos políticos seríssimos que existem dentro do Palmeiras. Um grande abraço. Thiago de Curitiba, também um abraço, padrinho. Cristiano Andrade, tem que falar de onde é, hein? Dani Macedo, lá de Goiás, um abraço. Francinaldo de Jandira, abraço. Alexandre Carrara, de São José dos Campos. Ricardo Lugarinho, de Santos. Nada pode ser menor que o Santos, da sua cidade. Renan Pagliaruzzi, da Vila Mariana, um abraço. Diretamente da Grande Tambaú, o Marcelo Torelli. Grande abraço. Ó, os irmãos do Paraná, Lucas, Gabriel e João Pedro, os irmãos pais, que me acompanham desde sempre. Pô, desde sempre não, faz tempo, mas não desde sempre. É, o Kazu, lá de Narita, no Japão, também tá aqui com a gente. Lá deve ser 10 da manhã já. Carlos Eduardo da Vila Mariana, um abraço. Abraço para São José dos Pinhais, o DC tá falando aqui. Wesley. Wesley, sei lá o que que ele tá reclamando aqui. Tá reclamando. Lá de Aracaju, sempre tem a Sofia e o Flávio, que é padrinho. Francinaldo de Jandira, já falei, né, Francinaldo? Mas se eu não falei, vai de novo. Rodrigo de Chicago, Sweet Home, Chicago. Rodrigo Bussardi, um grande abraço, padrinho. Eduardo Paim, o pai do palco suspenso. Para quem viu, a gente falou de novo aqui do palco suspenso, viu? Da tua brilhante solução. Você deu a solução desde o início. A solução é o palco suspenso. Verde Palestra é o Igor e a Lohane do Rio. Se encontrarmos o Maurão, vamos tirar um sarro de 79. Pode tirar. Saulo Meirelles, de Brasília. Padrinho Juliano. Aqui das Perdizes, em São Paulo, mora do lado do Allianz Parque. O Wellington Porto, que mora muito longe do Allianz Parque, mora em Sinop, no Mato Grosso. Fábio Queiroz fazendo elogios aqui, muito obrigado. Marcelo Moreira, de Goiânia. Rafa Percy, da Zona Leste, de Guaianazes. Zona Leste tem palmeirense pra caramba também. Tem muito preconceito com a Zona Leste por causa do Corinthians, né? Mas tem muito palmeirense na Zona Leste. O Smoke, que na verdade é o Júlio Palmeira. Júlio Palmeira só podia torcer pro Palmeiras, né? Ou Palmeira é no Paraná, é a cidade. Agora fiquei em dúvida. Paulo Marques de Itu, Thiago Veiga do Ipiranga, Sidney Souza de Santo André, abraço para os três. Marcos Souza, de Interlagos. Roqueiro, muito bem, é nóis. Lucas. Ah, Lucas já foi. É, de novo, outro abraço, Lucas. Edilei, de Miami. Miami, na Flórida. Jonathan, de Encantado, no Rio Grande do Sul. O Rodrigo Bussardi faz mais aquele merchanzinho pra turma virar padrinho. Sabe por que ele tá fazendo isso, gente? Porque ele é padrinho. E quem é padrinho está muito ansioso para chegar esse dia em que a gente vai dar esse passo a mais no projeto. Porque eles estão acompanhando de perto a seriedade desse projeto. Então, por isso que vocês veem os caras falam, pô, fique padrinho, porque eles já são. E eles sabem, né, a gente conversa muito, a gente tem muitas ideias, a gente troca ideias entre nós, no nosso grupo. Pô, o que que a gente vai fazer quando chegar no 1.000? Então, tem milhares de ideias, milhares de possibilidades para a gente explorar. Então, o dia que isso acontecer vai ser muito bacana. Mas primeiro precisa chegar nisso. Porque senão eu não sou um só, né? Eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu podendo sair do meu trabalho, do escritório onde eu trabalho, da empresa onde eu trabalho, aí eu terei mais tempo para me dedicar a isso. O pai do Diogo Renato é o senhor José Blasio. Diz que está chorando até agora porque o Gomes não foi expulso. Ah, seu José Blasio. Foi uma pegada forte e tal, mas o senhor deve acompanhar o Campeonato Gaúcho aí. Isso aí tem toda hora por aí, vai. Palmeiras é cidade, tá vendo? Eu acertei. Eu desconfiei ali e acabei acertando. Poá. Que é na direção da Zona Leste, né? Depois da Zona Leste. Quem é de Poá é o Nicolas, que também é padrinho. Carlos Alberto, da Vila Diva, Zona Leste. Começou a aparecer a ZL aqui, só porque eu falei. Olha lá, Vila Diva, São Mateus, né? O Ailton. Muito bem. A Karina, de Tumbiara, um abraço. Rafa Percy, já falei. Não, Wesley vem fazer pergunta agora, já passou a hora de pergunta, agora é a hora de abraço. É isso aí, Campo Limpo Paulista, o Everton, Paulo Gonçalves, um grande abraço e acabou. Queria agradecer a todos vocês pela companhia. Foi mais um Periscatso muito divertido, muito produtivo, interessante e agradável. Pessoal do Atlético Paranaense que talvez baixe aqui, vai ficar bravinho. Paciência, cara. Vocês têm que entender que eu não estou criticando. Eu estou constatando a vantagem que o clube leva e os números estão aí. Não mentem, não tem jeito. Inclusive, o Palmeiras cogita adotar essa solução. Eu particularmente não gosto, tá? Eu acho que muda o jogo e acaba conferindo uma vantagem indevida para quem tem esse gramado. Mas está na regra, o Atlético não está fazendo nada errado, nada ilegal, né? Agora eu realmente não gosto dessa solução. Então entendam isso ou não, né? Se não quiserem entender, paciência. Né? Não vai arrancar pedaço também aqui. Um grande abraço então a todo mundo. Para quem entendeu, para quem não entendeu, fica o convite para vocês voltarem aqui no canal ao vivo sexta-feira, o próximo Periscato. Se não tem jogo no meio da semana, a gente também volta no domingo, né? Domingo, transmissão ao vivo de Palmeiras e Ceará, que se enfrentam no Pacaembu. Mais um jogo importantíssimo nessa caminhada do Palmeiras rumo ao decacampeonato. Então, a gente se vê na sexta-feira. Muito obrigado pela companhia. Tchau. Mas tá ao vivo ainda, né? Tá ao vivo? Ao vivo? Ao vivo?